Você no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom. Nós não sai do tom, a bad nós tira no som. Eu tô protegido com pente tendido na bolsa da Louis Vuitton. Yves Saint Laurent, piso de Lanvin. Tava na rua, cê vendo essa droga, vivendo que nem um garçom. Misturo crack com o mucilão, fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom. Ela vem sendo vadia já faz alguns dias, sujou minha calça de batom. Esse fudido eu não sei quem são, é que não dá pra andar com vacilão. Vários estilos, jeito que eu me visto, meu drip no estilo, eu sou o mais fashion. Ela lançou logo os peitos e a raba no vídeo só pra pegar a minha reaction. Minha beat é mais fashion, a minha beat é mais fashion. Minha nina tá comigo, se ela te dá um grito, nego, não se mexe. Então diz aí, tu vai matar ou morrer? Quem é que tá por você? Diamante no meu AP, joga tipo Mbappé. Ela quer sentar pra ver, ela quer me dar prazer, ela quer me dar prazer. Então me diz aí, tu vai matar ou morrer? Quem é que tá por você? Diamante no meu AP, joga tipo Mbappé. Ela quer sentar pra ver, ela quer me dar prazer, ela quer me dar prazer, yeah. Baby, meu lindo, vive roubando meu gringo. Toma meu drink, joias em cima de mim. Baby, meu lindo, vive roubando meu gringo. Toma meu drink, joias em cima de mim, yeah. Você no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom. Nós não sai do tom, a bad nós tira no som. Eu tô protegido com pente tendido na bolsa da Louis Vuitton. Yves Saint Laurent, piso de Lanvin. Tava na rua, cê vendo essa droga, vivendo que nem um garçom. Misturo crack com o mucilão, fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom. Ela vem sendo vadia já faz alguns dias, sujou minha calça de batom. Esse fudido eu não sei quem são, é que não dá pra andar com vacilão. Sou sincero, eu sou mano sincero, não quero ideia não, quero ideia não. Sou sincero, eu sou mano sincero, não quero ideia não.